É verdade o que dizem de você, que você não é como eu, que sempre sabe onde ir e que nunca se perdeu. Digo uma palavra pra me acalmar, me convença que um dia tudo vai melhorar. Abra os seus braços pra me refugiar, eu quero amplificar, pra que todos saibam e possam escutar. Eu quero ser como você, eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você, eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você, não sei onde, quando ou porquê. Um dia eu percebi, a vida é mais doce pra você. Tem um gosto que eu nunca conheci. Feche os meus olhos e me faça sonhar. Diga pra eu parar de me preocupar. Me mostre como sempre acreditar. Eu quero acelerar. O tempo corre e eu preciso te alcançar. Eu quero ser como você, eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você, eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você. Eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você. Eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você. Eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você. Eu quero ver o que você vê. Eu quero ser como você.